Mente inteirada, sagaz que mete as caras. Palavreado bruto, indigesto pra uma pá de capa. Indiferente, que se for dos doentes. Aquele que só julga é tão fraco quanto inconsequente. Tamo nos corre, estilo só se fode. Mas minha fé é grande, no final é nós que tá no ibope. Fidalgo é o vulgo, sustenta no bagulho. Graduação pesada, pesadelo que abala os miúdos. Criado ninho, sobrevivente nato. Ladrão não passa pedra, é maloqueiro dos codificados. Assim sustenta, a firma é forte, aguenta. Testou a fé, nem pensa, nós esparra e dita sequência. Como no forte, sem sorte não alivia, não ilumina todo dia. Correria é protestar, mudar. Tudo não pode, não fode, quem discrimina é porcaria. Coisa fina, só quem pode vai poder quebrar. Segura o sangue no choque, não tem revólver. Cê é miúdo, tá ziando, sucrinando, vai se fundar lá. Como no forte, sem sorte não alivia, não ilumina todo dia. Correria é protestar, mudar. Cabeça sucrinada, se não cala, fala, esparra. Sem problema, eu tô no esquema, o vulgo é louco, a letra é bala. Não para, som de quebrada, fuzilando mente fraco. Peso cresce, só nós aguenta, tá com a firma, tá em casa. Maluco, doido, vagabundo, só dá louco, sou. Rap responsa, solta as onças que eu já tô no flow. Nos versos onde me expresso, confesso, paz que eu peço. Família, só que eu conservo, o que sobra, miúdo é resto. Espaço é reservado, tudo junto e misturado. A doideira é legalize e ninguém perde o compasso. É fato, aí Fidalgo, vou dizer quem tá errado. Não sou eu e nem você, é quem não tá do nosso lado. Como no forte, sem sorte não alivia, nem ilumina todo dia. Correria é protestar, mudar. Tudo não pode, não foge, quem discrimina é porcaria. Coisa fina, só quem pode vai poder quebrar. Segura o sangue no choque, não tem revólver. Cê é miúdo, tá ziando, sucrinando, vai se fundar lá. Como no forte, sem sorte não alivia, nem ilumina todo dia. Correria é protestar, mudar. Sustenta na rua, consciência pura, escorre, alivia, labuta. Arrime o gueto, crime perfeito, marginal é o termo que usa. Vagabundo, apado, sistema gerando problema, é ruim de conter. Alheio ao seu podre regime, instruído pro bem, engolindo o que vê. Os de classe que desmerecer, os do meio não soube entender. Várias vezes discriminado, conhece seus passos, não vai se abater. Por quê? Não tem pano passado aqui, se deixar grave é o fim. É só saber o que envolve, quantas de 100, quantas gotas. Esperando o sinal da walkie-talk, quando escapa a mosca nós engole. Segue a sequência, os malotes, as piranhas, brefa. Nunca se renda, sempre fica pior do que pensa. Não subestime, o ataque é de grosso calibre. A rima mesclada no beat, explode na cara extinguindo que existe. Como no forte, sem sorte não alivia, nem ilumina todo dia. Correria é protestar, mudar. Tudo não pode, não foge, quem discrimina é porcaria. Coisa fina, só quem pode vai poder quebrar. Segura o sangue no choque, não tem revólver. Cê é miúdo, tá ziando, sucrinando, vai se fundar lá. Como no forte, sem sorte não alivia, nem ilumina todo dia. Correria é protestar, mudar. Sem marca touca, sobrevive, o estilo é livre, pensa. Logo desiste pra não ter quem entrar no crime, aguenta. Fazendo arte sem disfarce pra entrar no esquema. Vira cultura, só os mana, mente aberta, inventa. Bagulho codificado, certo é fala errado. Tentando quebrar o sistema, bem distante dos otários. Na quebra os aliados, os miúdos passa mal. Viola, beatbox, o improviso é natural. Parada que vira estúdio, só dá músico de primeira. A arte envolve os malucos, não tem descanso, já corre na veia. Pesado que vira fado, sou louco, mas sou ligado. Centrado no que eu faço, não posso ficar calado e não calo. A fé que eu tenho me guia, um pensamento me inspira. A vida tanto me ensina, e é Deus o que me ilumina. Como no forte, sem sorte não alivia, nem ilumina todo dia. Correria é protestar, mudar. Tudo não pode, não foge, quem discrimina é porcaria. Coisa fina, só quem pode vai poder quebrar. Segura o sangue no choque, não tem revólver. Cê é miúdo, tá ziando, sucrinando, vai se fundar lá. Como no forte, sem sorte não alivia, nem ilumina todo dia. Correria é protestar, mudar. Se for pra lá, se for pra lá, se for pra lá, se for pra lá, se for pra lá, se for pra lá, se for pra lá.